água fria. Meu Deus, que mania de me afogar. Supliquei a Sagrada Família que tivesse piedade pra eu poder me salvar. Me lambeu como um sorvete no verão mediterrâneo, feito a imagem de um deus ou um santo italiano. Me deixou em carne viva, vivo dentro da chacina dos teus montes de amores. Barcelona, Barcelona, diz que me ama, Barcelona. Minha vida vazia, sou tua obra-prima. Em Santa Maria do Mar, sem amor tão profano, de quem conheceu o sublime voltou a chatice de ser humano. Lúcia, Pablo, Héctor, Maria, uma beija despedida. Juan, Pablo, Diego, Sofia, El San Diego nos abriga. Barcelona.